100% nordestino, eu sei que sou. No tribunal do esquecimento, poetas perdidos no tempo. Nossa raça é mestiça, negra é minha cor, aí doutor. Aqui é som de preto, favelado do gueto, traçando o ritmo da vida a todo preço. Vejo minha pele como arte, não descarte. Sou o silêncio que canta, encanta em toda parte. Reencontrando o meu caminho, saindo das trevas pra luz. Pois confio naquele homem que me conduz. Jesus, sim, eu tenho fé de vencer um dia na vida junto com meu povo, né? Não sou cego, não sou surdo, não viro as costas para absurdo no nosso país. Governados por corruptos que ainda dizem que o Brasil é um paraíso, mas não para pobres. Se para ricos, o pobre no desespero só fica um dinheiro que é pouco. Comprar o leite sem troco e no sufoco a criança chora. Não chora porque caiu, mas sim porque não viu. Cadê o pão, cadê o leite? Sumiu. Quem dera que nunca espera, quem espera se desespera. Pois o amanhã será uma nova era. Nova era para o Brasil, nova era para quem não viu. A cultura hip hop se expandir em todo lugar. Hoje faz parte da cultura milenar. Na calada da noite, fugindo do açoite. A vida não é tão bela como eu esperei que fosse. O sonho acabou-se, não me restaram flores. Luxúria, inveja, cobiça, ira são meus desamores. Sou como uma doença, última consequência do descaso social que no povo gera demência. Transformo o homem em nada, lei deixando enjaulado. Humilhado, acuado, junto a milhões de ratos. Cadê a nova senzala? Escravidão legalizada. Nhozinho agora tem nego e não precisa pagar nada. PM na favela, capataz da nova era. Quem já era é o povo que continua em guerra. Só peço a meu senhor, a Deus Pai que me criou, que ilumine a favela e guie o povo sofredor. E mostre que o hip hop indica a união. Olho grande atrasalado, sai daqui seu vacilão. E que enfraquece, também fortalece. Pra quem não esquece, cada dia novo eu agradeço a Deus. Não choro o que não deu pra fazer. Como um cachorro que late, chala que errei. Aprendi que aqui escuta, mas é bom pra mim. Meu futuro está aqui, esquina de continente. Do Mogi ao Potengi, o sotaque carregado do Nordeste. Só assim, brasileiro de nascença, da América influência. O sotaque nordestino, a embolada é consequência. Por nascer aqui, por morar aqui. Mergulho sim, me juro sim. A cultura é do mundo, não é só daqui. Aprendi a ver que as portas só se abre pra quem tenta. Casa Amarela, Mãe Luiza, agregado representa. Qualquer lugar que eu for, levo ele sim senhor. Meu orgulho é de berço, Lampião já comprovou. Pra mim que vou, atrás do meu destino construindo vou. Batalhando da malícia, vencendo inimigo vou. Quem tem força cresce, humilde permanece. Se cai logo em inverno, o jogo é pra quem tem nevo e reconhece. Que todos somos iguais, ninguém mais que ninguém. Mas um assim é tu, mas só que eu também. Que bucha cai também, as torres gêmeas caíram. E quem não segue assim, deve cair também.